outras coisas pra te dizer, meu bem, coisas que somente o coração diz. Lágrimas nos olhos, mas eu estou tão feliz por ter você aqui. Controlar os meus sentimentos quando estou perto de você, linda. Eu quero te ver feliz e sorrindo até o sol brilhar no céu. Eu quero encobrir teu corpo inteiro como o mar que encobre a terra. De uma linda paixão nasce um grande amor. Nasce um grande amor. Sem tristeza, sem dor, sem ilusões. Sem ilusões. De uma linda paixão nasce um grande amor. Nasce um grande amor. Sem tristeza, sem dor, sem ilusões. De uma paixão sincera nasce um grande amor, sem dor, sem tristeza, sem solidão. Não ligue se um dia eu te deixei tão só. Hoje estou aqui, me desculpe, mas eu sei o que aconteceu. Pra você ficar tão triste assim, eu sei que eu não levei a sério o nosso amor, mas é que eu não senti o mesmo por você. E hoje eu tenho a oportunidade de dizer que eu sofri tanto, porque na verdade eu sempre te amei. Me dê uma chance esta noite, me desculpe por favor. Me dê outra chance. Me dê outra chance. Nasce um grande amor. Nasce um grande amor. Sem tristeza, sem dor, sem ilusões. Sem ilusões. De uma linda paixão nasce um grande amor. Nasce um grande amor. Sem tristeza, sem dor, sem